Nós. Foi quando, em dois verões seguidamente, a febre e a cólera também andaram na cidade, e esta população, com um terror de lebre, fugiu da capital como da tempestade. Ora, meu pai, depois das nossas vidas salvas, até então nós só tivéramos sarampo. Tanto nos viu crescer entre uns montões de malvas que ele ganhou por isso um grande amor ao campo. Se acaso conta, ainda a fronte se lhe enruga. O que se ouvia sempre era o dobrar dos sinos. Mesmo no nosso prédio, os outros inquilinos morreram todos. Nós salvámo-nos na fuga. Na parte mercantil, foco da epidemia, um pânico. Nem um navio entrava à barra. A alfândega parou, nenhuma loja abrira, e os turbulentos cais cessaram a algazarra. Pela manhã, em vez dos trens dos batizados, rodavam sem cessar as sejas dos enterros. Que triste a sucessão dos armazéns fechados, como um domingo inglês na City, que desterros. Sem canalização, em muitos burgos ermos, secavam dejeções cobertas de mosqueiros, e os médicos ao pé dos padres e coveiros, os últimos fiéis, tremiam dos enfermos. Uma iluminação a azeite de purgueira de noite amarelava os prédios macilentos, barricas de alcatrão ardiam de maneira que tinham tons de inferno outros arruamentos. Porém, lá fora, à solta, exageradamente, enquanto acontecia essa calamidade, toda a vegetação pletórica potente ganhava imenso com a enorme mortandade. No ímpeto da seiva aos arvoredos fartos, numa opulenta fúria às novidades tantas, como uma universal celebração das bodas, amaram-se e depois houve soberbos partos. Por isso, o chefe antigo e bom da nossa casa, triste de ouvir falar em órfãos e em viúvas e em permanência olhando o horizonte em brasa, não quis voltar senão depois das grandes chuvas. Ele, de um lado, viu os filhos achacados, um lívido flagelo e uma moléstia horrenda, e via, do outro lado, eiras, lesírias, prados, e um salutar refúgio e um lucro na vivenda. E o campo, desde então, segundo que me lembro, é todo o meu amor de todos estes anos. Nós vamos para lá, somos provincianos, desde o calor de maio aos frios de novembro. Que de fruta! E que fresca e temporã! Nas duas boas quintas bem moradas, em que o sol nos talhões e nas latadas bate de chapa logo de manhã. O laranjal de folhas negrejantes, porque os terrenos são resvaladiços, descem-se o calcos todos os maciços como uma escadaria de gigantes, das corelas que criam cereais, de que os donos ainda pagam foros, dividem-se fechados pitosporos, abrigos de raízes verticais. Ao meio, a casaria branca assenta à beira da calçada que divide os escuros pomares de bevide da vinha numa encosta soalhenta. Entretanto, não há maior prazer do que, na placidez das duas horas, ouvir e ver entre o chiar das noras no largo tanque as bicas a correr. Muito ao fundo, entre olmeiros seculares, seca o rio. Em 3 meses de estiagem, o seu leito é um atalho de passagem pedregosíssimo entre 2 lugares. Como-lhe luzem seixos e brugaus, roiços e marinham nas ladeiras, os renques africanos das piteiras, que como alués espigam altos paus. Montanhas ainda mais longinquamente, com restevas e combros como boças, lembram cabeças estupendas, grossas, de cabelo grisalho, muito rente. E a contrastar, nos vales em geral, como em vidraça de uma enorme estufa, Tudo se atrai, se impõe, alarga e entufa de uma vitalidade equatorial. Que de frugalidades nós criamos, que torrão espontâneo que nós somos. Pela outonal maturação dos pomos, com a carga no chão pousam os ramos. E assim, postas nos barros e areais, as maceiras vergadas fortemente, parecem de uma fauna surpreendente os pólipos enormes, diluviais. Contudo, nós não temos na fazenda nem uma planta só de mero ornato. Cada pé mostra-se útil, é sensato, por mais finos aromas que recenda. Finalmente, na fértil depressão, nada se vê que a nossa mão não regre. A fluorescência do matiz alegre mostra um sinal. A frutificação. Ora, há 10 anos, neste chão de lava, e argila, e areia, e aluviões dispersas, entre espécies botânicas diversas, forte a nossa família radiava. Unicamente a minha doce irmã, como uma ténue e imaculada rosa, dava uma nota galante e melindrosa na trabalheira rústica aldeã. E foi num ano pródigo, excelente, cuja amargura nada sei que adoce, que nós perdemos essa flor precoce, que cresceu e morreu rapidamente. Ai, daqueles que nascem neste caos, e sendo fracos, sejam generosos. As doenças assaltam os bondosos. E, custa a crer, deixam viver os maus. Fecho os olhos. Cansado, e descrevo das telas da memória retocadas, biscates, hortas, batatais, latadas no país montanhoso com relevo. Há que aspectos benignos e rurais nesta localidade tudo tinha, ao ir com o banco de palhinhas para a sombra que faz nos parreirais. Ah, quando a calma assesta, nem consente que uma folha se mova ou se desmanche, tu, refeita e feliz com o teu lanche, nos ajudavas voluntariamente. Era admirável neste grau do sul, entre a rama a avistar teu rosto alvo, ver-te escolhendo a uva de agalvo que eu embarcava para Liverpool. A exportação de frutas era um jogo. Dependiam da sorte do mercado. O boal, que é de pérolas formado, e o ferral, que é ardente e cor de fogo. Em agosto, ao calor caricular, os pássaros e enxames tudo infestam. Tu cortavas os bagos que não prestam com a tua tesoura de bordar. Douradas, pequeninas, as abelhas e negros, volumosos, os besoios circundavam com ímpetos de toiras as tuas candidíssimas orelhas. Se uma vespa lançava o seu ferrão na tua cutis, pétala de leite, nós colocávamos 10 reis e azeite sobre a galante a rósea inflamação. E se um de nós, já farto, arrenegado, com o chapéu caçava a bicharia, cada zangão voando à luz do dia, lembrava o teu dedal arremessado. Que de encantos, na força do calor, desabrochavas no padrão da bata, e surgindo de gola e da gravata, teu pescoço era o calo de uma flor. Mas que cegueira a minha, do teu porte a fina curva, a indefinida linha, com bondades de herbívora mansinha, eram prenúncios de fraqueza e morte. À procura da libra e do shilling, eu andava abstrato e sem que visse que o teu alvor romântico de miss te obrigava a morrer antes de mim. E antes tu ser lindíssimo, nas faces tivesses pano como as camponesas, e sem brancuras, sem delicadezas, vigorosa e plebeia ainda durasse. Os modos de carnívora feroz podias ter em vez de inofensivos. Tinhas caninos, tinhas incisivos, e podias ser rude como nós, pois neste sítio que era de sequeiro, todo o género ardente resistia, e à larguíssima luz do meio-dia tomava um tom opálico e trigueiro. Sim! Europa do Norte, o que supões dos vergéis que abastecem teus banquetes, quando às docas com frutas os paquetes chegam antes das tuas estações? Oh, as ricas primeurs da nossa terra e as tuas frutas ácidas, tardias, no azedo amoniacal das queijarias dos phlegmatic farmers da Inglaterra? Ó cidades fabris, industriais, de nevoeiros, poeiradas de dulha, que pensais do país que vos atulha com a fruta que sai dos seus quintais? Todos os anos que frescor se exala, abundâncias felizes que eu recordo, carradas brutas que iam para bordo, vapores por aqui fazendo escala. Uma alta parreira moscatel, por doce, não servia para embarque. Palácios que rodeiam Hyde Park, não conheceis esse divino melo? Pois a coroa, o banco, o almirantado, não as tem nas florestas em que há corças, nem em vós que dobrais as vossas forças, pradarias de um verde ilimitado, ângulos saxónicos tendes que invejar, ricos suicidas, comparai convosco, aqui tudo espontâneo, alegre, tosco, facílimo, evidente, salutar, opondo às regiões que dão os vinhos, vossos montes de escória ainda quentes, e as febris oficinas estridentes às nossas tecelagens e moinhos, e ó condados mineiros, extensões carboníferas, fundas galerias, fábricas a vapor, cutelarias e mecânicas tristes fiações. Bem sei que preparais corretamente o aço e a seda, as lâminas e o estofo, tudo o que há de mais ducto, de mais fofo, tudo o que há de mais rijo e resistente. Mas isso tudo é falso, é maquinal, sem vida, como um círculo ou um quadrado, com essa perfeição do fabricado, sem o ritmo do vivo e do real. E cá, O santo sol sobre isto tudo faz conceber as verdes ribanceiras, lança as rosáceas belas e fruteiras nas searas de trigo palhagudo. Uma aldeia daqui é mais feliz, Londres sombria em que cintila a corte, mesmo que tu, que vives a compor-te, grande seio arquejante de Paris. Ah, que de glória! Que de colorido, quando por meu mandado e meu conselho cá se empapelam as mansões de espelho que Herbert Spencer talvez tenha comido. Para alguns são prosaicos, são banais estes versos de fibra suculenta, como se a polpa que nos sedenta nem ao menos valesse uns madrigais. Pois o que a boca trava com surpresas senão as frutas tónicas e puras? Ah, num jantar de carnes e gorduras, a graça vegetal das sobremesas. Jack, marujo inglês, tu tens razão, quando, ancorando em portos como os nossos, as laranjas com cascas e caroços comes com bestial sofreguidão. A impressão de outros tempos, sempre viva, das tremoções no meu passado morto. E ainda viajo, muita vez absorto, pelas várzeas da minha retentiva. Então, recordo a paz familiar, todo um painel pacífico de enganos, e a distância fatal de uns poucos anos é uma lente convexa de aumentar. Todos os tipos mortos ressuscito, perpetuam-se assim alguns minutos, e eu exagero os casos diminutos dentro de um véu de lágrimas bendito. Pinto quadros por letras, por sinais, tão luminosos como os do levante. Nas horas em que a calma é mais queimante, na quadra em que o verão aperta mais. Como destacam vivas certas cores na vida externa, cheia de alegrias. Horas, vozes, locais, fisionomias, as ferramentas, os trabalhadores. Aspiro um cheiro, a cozedura e a lar e a rama de pinheiro. Eu adivinho resinoso e tão agreste pinho serrado nos pinhais da beira-mar. Vinha cortado aos feixes a madeira, cheia de nós, de imperfeições, de rachas. Depois armavam-se num pronto as caixas, sob uma calma espessa e caraceira. Feias e fortes, punham-lhes papel a forrá-las, e em grossa serradura acamava-se a uva prematura que não deve servir para tunel. Cingiam-nas com arcos de castanho nas ribeiras cortadas nos riachos, e eram de açúcar e calor os cachos criados pelo esterco e pelo amanho. Oh, pobre estrume, como tu compões estes pâmpanos doces como afagos, dedos de dama transparentes bagos, tetas de cabra lácteas carnações, e não eram caixitas bem dispostas como as passas de Málaga e Alicante, com sua forma estável e ignorante. Estas pesavam brutalmente às costas. Nos vinhatórios via fulgurar, com tanta cal que torna as vistas cegas, os paralelogramos das adegas que têm lá dentro as dornas e o lagar. Que rudeza ao ar livre dos estios, que grande azáfama, apresadamente, como soava o martelar frequente, véspera da saída dos navios. Ah! Ninguém entender que ao meu olhar tudo tem certo espírito secreto. Com folhas de saudade um objeto deita raízes duras de arrancar. As navalhas de volta, por exemplo, cujo bico de pássaro se arqueia, forjadas no casebre de uma aldeia, são antigas amigas que eu contemplo. Elas, em seu labor, em seu lidar, com sua ponta, com as duas podas, serviam provas úteis, dignas, boas, nunca extintas de sangue de matar. E as enxós de martelo que, de um lado, cortavam mais do que as enxadas cavam, por outro lado, rápidas, pregavam de uma pancada ao prego, fasqueado. O meu ânimo verga na abstração, com a espinha dorsal dobrada ao meio. Mas se de materiais descubro um veio, ganho a musculatura de um Sansão e da corna. Amo os ofícios, como de ferreiro, com seu fólar quejante, seu braseiro, seu malho retumbante na bigorna. E sinto, se me ponho a recordar, tanto utensílio, tantas perspectivas, as tradições antigas, primitivas e a formidável alma popular. Oh, que brava alegria eu tenho quando sou tal qual como os mais. E sem talento, os fruteiros, tostados pelos sóis, tinham passado muita vez a raia. Espertos entre os mais da sua laia, pobres campónios eram os heróis. E por isso, com frases imprevistas e colorido, estilo e valentia, as hacienda que há na Andalucia pintavam como novos paisagistas. De como as calmas nessas excursões tinham águas salobras por refrescos. E amarelos, enormes, gigantescos, lá batiam o queixo com cesões. Tinham corrido já na adusta Espanha todo um fértil platô sem arvoredos, onde armavam barracas nos vinhedos como tendas alegres de campanha. Que pragas castelhanas, que alegrão! Quando contavam cenas de pousadas, adoravam as cintas encarnadas e as cores como os pretos do sertão, e tinham, sem que a lei a tal obrigue, a educação vistosa das viagens. Uns por terra partiam estalagens, outros aos montes no convés de um brigue. Só um havia, triste e sem falar, que arrastava a maior misantropia, e roxo como um fígado bebia o vinho tinto que eu mandava dar. Pobre da minha geração exangue, de ricos, antes como os abortados, andar com os sapatos ensebados e ter a riqueza química no sangue. Mas hoje, a rústica lavoura que, seja o patrão, quer seja o jornaleiro, que inferno! Em vão o lavrador rasteiro e a filharada lidam, e a mulher, desde o princípio ao fim, é uma maçada de mil demónios. Torna-se preciso ter-se muito vigor, muito juízo para trazer a vida equilibrada. Hoje eu sei quanto custam a criar as cepas, desde que eu as podo e empou ao campo. Não é um passatempo com buculismos, roxinóis, luar. A nós tudo nos rouba e nos dizima o rapazio, o imposto, as pardaladas, as osgas peçonhentas, as achatadas e as abelhas que engordam na vindima, e o pulgão, o alagarto, os caracóis, e ainda, além dos mais com que se ateima, as intempéries, o granizo, a queima e a concorrência com os espanhóis. Na venda, os vinheteiros de Almeria competem contra os nossos fazendeiros, dão frutas aos leilões dos estrangeiros por uma catuação que nos desvia. Pois tantos contras rudes como são, fortes e teimoso o camponês, destrói-os! Venham de lá, pesados os comboios e os buques estivados no porão. Não, não é justo que eu a culpa lance sobre estes nadas, puras bagatelas. Nós não vivemos só de coisas belas, nem tudo corre como num romance. Para a terra parir, há de ter dor, e é para obter as ásperas verdades que os agrónomos cursam nas cidades, e à sua custa aprende o lavrador. Ah! Não eram insetos nem as aves que nos dariam dias tão difíceis se vós, sábios, na gente descobrisseis como se curam as doenças graves. Não valem nada a cava, a enxofra e o mais dificultoso trato das searas, lutas constantes sob as jornas caras, compras de bois nas feiras anuais. O que a alegria em nós destrói e mata não é rede arrastante de escarlacho, não é suão queimante como um facho, nem invasões bulbosas de erva pata. podia ter secado o poço em que eu me debruçava e te pregava sustos, e mais as ervas, árvores e arbustos que tanta vez a tua mão colheu. Moléstia negra, nem charbon não era. Como um archote incendiando as parras, tão pouco as basta e invisíveis garras da enorme legião da filoxera podiam mesmo, com o que contêm os muros, ter caído às invernias. Somos fortes! As nossas energias tudo vencem e domam muito bem. Que os rios, sim, que como touros mugem, transbordando, atulhassem as regueiras, chorassem de resina as laranjeiras, enegrecessem outras com ferrugem. As turvas cheias de novembro, em vez de nateiro subtil que fertiliza, fossem a inundação que tudo pisa, no rebanho afogassem muita res. Ah, nesse caso pouco se perdera. Por isso tudo era um pequeno dano, à vista do cruel destino humano que os dedos te fazia como cera. Era essa tísica em terceiro grau que nos enchia a todos de cuidado, te curvava e te dava um ar alado, como quem vai voar do mundo mau. Era a desolação que ainda nos mina, porque o fastio é bem pior que a fome. E a meu pai deu a curva que o consome, e a minha mãe cabelos de platina. Era a colorose, esse tremendo mal, que desertou e que tornou funesta a nossa branca habitação em festa, reverberando a luz meridional. Não desejamos nós, os sem defeitos, que os tísicos pareçam má teoria, se pelos meus o apuro principia, se a morte nos procura em nossos leitos. A mim mesmo, que tenho a pretensão de ter saúde, a mim que adoro a pompa das forças, pode ser que se me rompa uma artéria e me mine uma lesão. Nós outros, teus irmãos, teus companheiros, vamos abrindo um matagal de dores. E somos rijos como os serradores e positivos como os engenheiros. Porém, hostis, sobressaltados, sós, os homens arquitetam mil projetos de vitória, e eu duvido que os meus netos morram de velhos como os meus avós, porque parece ou fortes ou velhacos serão apenas os sobreviventes. E há pessoas sinceras e clementes, e troncos grossos com seus ramos fracos. E que fazer se a geração decai? Se a seiva genealógica se gasta? Tudo empobrece, extingue-se uma casta, morre o filho primeiro do que o pai. Mas seja como for, tudo se sente da tua ausência. Ah, como o ar nos falta, ó flor cortada, suscetível, alta, que assim se caste prematuramente. Eu, que de vezes tenho o desprazer de refletir no túmulo e medito no eterno, incognoscível, infinito, que as ideias não podem abranger, como em paúla em que nem cresce a junca sei de almas estagnadas, nós absortos, temos ainda oculto pelos mortos, esses ausentes que não voltam nunca. Nós ignoramos sem religião, ao rasgarmos caminho a fé perdida, se te vemos ao fim desta avenida. Ou essa horrível aniquilação. E, ó, minha mártir, minha virgem, minha infeliz e celeste criatura, tu lembra-nos de longe a paz futura, no teu jazigo, como uma santinha. E enquanto a mim, és tu que substituís todo o mistério, toda a santidade, quando em busca do reino da verdade, eu ergo o meu olhar aos céus azuis. Tínhamos nós voltado à capital maldita, eu vinha de polir isto tranquilamente, quando nos sucedeu uma cruel desdita, pois um de nós caiu de súbito doente. Uma tuberculose abria-lhe cavernas. Dá-me rebate ainda o seu tossir profundo. Eu sempre lembrarei tristes palavras ternas com que se despediu de todos e do mundo. Pobre rapaz, robusto e cheio de futuro, não sei do infortúnio imenso como o seu. Viu o seu fim chegar como medonho muro, e sem querer, aflito e atónito, morreu. De tal maneira que hoje, eu desgostoso e azedo com tanta crueldade, tantas injustiças, se ainda trabalho, é como os presos no degredo, com planos de vingança e ideias insubmissas. E agora de tal modo a minha vida é dura, tenho momentos maus, tão tristes, tão perversos, que sinto só desdém pela literatura e até desprezo e esqueço os meus amados versos.